você. Transpiro poesia e o que me faz viver. A cada nova linha, cada soprado vento me traz inspiração, então eu me concentro. A cada pensamento, cada fluido dom, assim eu me refaço, eu renasço nesse som. A cada nova rima, cada sorriso teu, nessa brisa toda, mas agora que sobe, o estoque é o natural. E nesse pique vai chegando mais um carnaval. Que a mão do justo lhe encontre, proteja todo o meu bonde. Só sangue bom tem de monte, fumaça corta na serra horizonte. Mas não me faço de louco na fita. Se me aprofundo na estreita, por vem ou se irrita. Cagueta quebrada, vacila na estrada, sai. Vazado da área, pedido pra vala, vai. Eu sei que um dia ele vai voar. Fique esperando esse dia chegar. Fique esperando esse dia. Na minha brisa sigo atento, sopro o vento e traz sagacidade pra poder vencer. Na humildade sem desmerecer. É só cultura, trabalho, lazer. Vi homem se vender e palavras se quebrar. Seu ponte se perder e você naufragar. Carrego nessa mala o que me faz sorrir. Escrevo nessa sala pra poder refletir. Eu tenho os pés no chão, meu sonho é o lado alto. O rap é uma missão, não é pra salto alto. Já tive pranto, vi o problema se agravar. Por isso hoje eu canto pras algemas se quebrar. O rap é meu mantra, escudo e proteção. Fazer o que cê ama, ser luz na escuridão. Mas televisão e copa, de educação é foda ver. Mas prisão e coca, tem sangue no chão. Acabou o leito, acabou o leite. Tá tudo mal feito, no país de enfeite. O caminho é estreito, difícil de chegar. O dom é ter respeito, aonde quer que vá. Esse é meu compromisso, minha real essência. Não importa o que tirão, é assim que fala a consciência. Aqui polícia mata e jovem assimila. Revolta fica, deixa expresso nessa rima. Eu sigo no compasso entre batida e melodia. Tô cuidando dos meus passos, sei que Deus é quem me guia. Deixa a vida escrever, não importa o resultado. Pior que não vencer é você nunca ter lutado. É nosso barco que segue, agora que sobe, o estoque é o natural. E nesse pique vai chegando mais um carnaval. Que a mão do justo lhe encontre, proteja todo o meu bonde. Só sangue bom tem de monte, fumaça corta na serra horizonte. Mas não me faço de louco na fita. Se me aprofundo na estreita, por vem ou se irrita. Cagueta quebrada, vacila na estrada, sai. Vazado da área, pedido pra vala, vai. Eu sei que um dia ele vai voar. Fique esperando esse dia chegar. Fique esperando esse dia. Na minha brisa sigo atento, sopro o vento e traz sagacidade pra poder vencer. Na humildade sem desmerecer. É só cultura, trabalho e lazer.